agora a eternidade. Milhões de amigos a se encontrar. Eu vejo alguém sentado sobre o trono, seu rosto resplandece como o sol. Milhões de vozes soam pelo espaço e cantam jubilosos ao Salvador. Julgará os povos com justiça e com a verdade que libertará.